entra no carro, cola com a gente e vem. Porque esse escorte acelera pro bem. Se o caminho é justo, você sabe que tem. Entre trancos e barrancos, me levanto também. Entra no carro, cola com a gente e vem. Porque esse escorte acelera pro bem. Se o caminho é justo, você sabe que tem. Entre trancos e barrancos, me levanto também. Eu rimo porque amo, o rap é meu esporte. Nenzinho quer falar de carro, escolhemos o escorte. Porque o que tem a ver com a mixtape, cicatrizes, escorte, escorte, trocadilhos felizes. Já foi corte, mas regenerou, cê captou. Cai pra dentro do poçante que o rolê já começou. Descendo da Ceilândia rumo a Santa Maria. Pelas ruas e vielas vejo muita correria. Tem maluco se perdendo, gente boa se afundando nas drogas, no crime, na língua dos fulano. Mas isso não me derruba, não, não me atinge mais. Parei num sinal vermelho, de bobeira olhei pra trás. Sinal verde, nós arranca, motorzão é outro nível. Aumentando nossa banca, humildade é combustível. Esqueça o seu passado e foco lá na frente, que o corte cicatriza e não incomoda a gente. Entra no carro, cola com a gente e vem. Porque esse escorte acelera pro bem. Se o caminho é justo, você sabe que tem. Entre trancos e barrancos, me levanto também. Entra no carro, cola com a gente e vem. Porque esse escorte acelera pro bem. Se o caminho é justo, você sabe que tem. Entre trancos e barrancos, me levanto também. Já deixei marcas na pista e decidi não parar. Fugi do ponto de vista de quem tentou me alcançar. E hoje vejo a lista e volto a almejar. Não adianta, não insista em querer o meu lugar. Saímos do mesmo ponto e foi dada a largada. Eu já me sinto tão pronto e de alma lavada. Pensei que nosso encontro fosse apenas na chegada. Mas cê bateu, sofreu, errou, tá tonto. Não adianta mais nada. Correndo no meu escorte, eles planejam vingança. Sabe que eu fico mais forte com overdose de confiança. Me peguei entre a morte quando era criança. Hoje me vejo com sorte, aumentou minha esperança. Hoje restam cicatrizes que me lembram a infância. Alguns momentos felizes, outros sem tanta importância. Honrem as suas raízes, não importa a distância. Concrete suas marquises, deixa de lado a ânsia. Entra no carro, cola com a gente e vem. Porque esse escorte acelera pro bem. Se o caminho é justo, você sabe que tem. Entre trancos e barrancos, me levanto também. Entra no carro, cola com a gente e vem. Porque esse escorte acelera pro bem. Se o caminho é justo, você sabe que tem. Entre trancos e barrancos, me levanto também.